quando penso em você. Fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Oh, oh, oh, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Chamo de coisa, cuidemo da vida. Não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Só queria ter do mar um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço, tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa e cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a eu vida. Eu ainda sou bem moço, moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, e não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Moço, pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, e se não chega a morte, nos arrasta, moço. Thank you.